gosta de empinar gostoso. Os caras gostam de botar menina pra empinar na moto, né? Aí eu tava assistindo um vídeo hoje, deu ideia de fazer essa música aí. Dá o rolo e entra, Rabinho. Vamos entrar, galera, vai. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau. Vai. A moto na sua moto e partiu em retirada. Chegou lá na avenida, deu uma acelerada. Meteu na sua moto e partiu em retirada. Chegou lá na avenida e deu uma acelerada. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, vai. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau. Bim, agora tu dá o rolo e pode fazer o solo, vai. Essas motos, motor tenebroso. E as meninas empina gostoso. Porque essa é da minha autoria. E é da minha original do Brasil. Vai. A moto na sua moto que partiu em retirada. Chegou lá na avenida, deu uma acelerada. Montou na sua moto e partiu em retirada. Chegou lá na avenida, ele deu uma rasgada. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, vai. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau. Joga a bundinha pra cima, vai. Empina no grau, empina, vai. Empina no grau, vai empinando, vai. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau. Traz a vez agora, finalizando a música bem devagarzinho agora. Porque Zé da vem assim. Vai novinho, empina a bundinha pra cima e vai empinando, vai. Empina no grau, empina no grau, empina no grau. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau. Joga em cima, Bill, vai. Empina no grau, para geral, aprendi. Empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau, empina no grau.